Rádio Iracema. CYH 650. 1360 kHz. Rádio Iracema de bom. O primeiro amor não se esquece. A hora certa, agora já são 6h04. Boa noite. Tá começando a partir de agora aqui pela nossa 1360 Rádio Iracema de Ipu, programa Forró no Pé da Serra. A direção Gilson Paiva, diretor-geral Bosco Farias. E eu sou o Tião Ferreira e vou ficar com você até às 7 horas. Até às 7 horas aqui te fazendo companhia com o melhor do forró. Telefone é o 999901040, tá tudo liberado aqui. Aguardando a sua participação. Olha, hoje é sexta-feira. Hoje é 25 de fevereiro do ano de 2022. Espero encontrar você ligado e curtindo o programa Forró no Pé da Serra. E eu tô aqui arrochando nó até às 7 horas. E a partir de agora a gente traz A Hora da Viola. Nesse poema se nota que a força da prepotência, os sintomas do rancor e os gumes da violência se tornam desonerados na hora que são tomados de encontrar inocência. Olha, e você não pode esquecer que amanhã, a partir das 6 horas, tem pra você o programa Manhã Brega, o Bregão do Tião Ferreira. Amanhã das 6 às 8 horas, a gente tem esse encontro marcado com o que há de melhor da música romântica, com o que há de melhor da música brega. Amanhã, das 6 às 8 horas, te fazendo companhia e tocando pra você só música assim, ó. Novamente você me deixou sem dizer nada. Eita, Magode Penchados, amanhã tem pra você só música gostosa, aquela música que você gosta de ouvir. E aqui no programa Manhã Brega e seus convidados. Só música pra mexer com seu coração. A sua vida é falar mal de mim. Já esqueceu que fui o seu escudo. Eita, Magode de Papudim! Ei, Magode Penchada, amanhã a partir das 6 da manhã às 8 horas tem pra você só música apaixonada, só música pra mexer com seu coração. Uma cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Rádio Iracema.